André Cedês, o mural de Ibi Coara. Empina a bunda. Empina. Ei, ei, é você. Empina a bunda. Empina. Empina. Ei, só vale se pinar, viu, tchuca? Pode aumentar o paredão. Pode aumentar o paredão. Abre a mala do cara. Abre. É, escancara. Empina a bunda. Caja só. Abre a mala, pô. Abre a mala, abre a mala. Empina a bunda. Empina. Tchuca. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Nesse passinho a novinha mata um. Esse é o passinho que a novinha mata. Empina a bunda, empina, empina. Empina a bunda, empina, empina a bunda. Terremoto de bumbum, tudo, tudo, tudo. Terremoto de bumbum, tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Nesse passinho a novinha mata um. Sério? É, quer matar o pai? Empina a bunda, empina. Eita, que isso? Empina a bunda, empina. É assim mesmo. Empina a bunda, empina. É. Não olha pra mim não. Não olha pra mim não. Terremoto de bumbum. Tudo, tudo, tudo. Tu tu tu tu tu tu, vai vai vai, treme treme treme treme treme. Suiga minha banda, 9T25, meia meia meia meia, HMJ Produções.